Eu faço HIV, HOP, sem precisar falar de HIV, DST, o LSD até parece ser aquele tipo de MC que toma MD. Mas o Brasa não usa nem THC, é que eu sou PHD e quem me vê pensa que a mente é um HD, porque calcula mais que um HP, processando ideias mais rápidas do que um Mac ou um PC. Tá pensando o quê? Esse Brasa aí do rap é um ET. Tenho mais entrada na cena do que o SP, represento o SP, 011 é meu DDD. Já fui no SBT, mas dispenso o BBB. Não me vem com blá blá blá, senão vou te mandar pra PQP. E todo FDP, PSDB, PMDB que deviam tá no DP ou numa CPI. Não sou FBI, sou FBI. Quando uno MIC com meu QI, mando pra UTI que nem o UFC. E pro CV que isso não é MMA, que eu não ganhei BBB ou BMA. Não sou MM, tá? Mas já aviso, a rima tá no gene, tá? E se procurar RAP vai encontrar no meu DNA. Nunca fui CDF, sempre fiquei de DP. Reprovei no TCC, mas nem por isso entrei pro PCC. Gravei CD, comprei MPC, me registrei na UBC. E acredito que poesia pacifica mais que a UPP. Não decorei meu CPF e nem meu RG, ó. Mas sei de cor 509E e RZ, ó. O que é CMC e não toma agora, ó? H2O, cheira pó do meu LP, só. Pra mim, o único B.O. é o Max. Não devo nada no PIS. Sou tranquilo e nem costumo fazer diss. Mas convite do VMG e o DJ, eu vi do NWA e do K.O. nas ideias do KKK. Minha mãe queria me ver na FGV ou SPM. Meu pai queria que eu fizesse RP ou ADM. Escolhi fazer RAP igual DMN, com letras que informam mais que as notícias da CNN. Não ganhei creme igual a M, nem virei DVD da MGM. Mas fiz shows no RJ ou RN. E até hoje não tenho CNH, GM nem BM. Eu ando mesmo a pé, eu pego o trem lá do CPTM. Não emociono mulher como show de CPM, nem de TPM. Elas me veem e correm como ladrão quando vê PM. Fazer o que se minha onda não é M ou FM? Eu canto samba e rap, não importa o CEP ou BBM. Salve, salve, AMG, VMG, Fábio Brasa FB, aplicando mais multa que a CRT. Salve, Montão, Marcelo Rodrigues, Gordão, é nóis.